pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Política e fome e um monte pra roubar. Governo genocida, sempre quer esquematizar. Aumento do salário, deputado só irritar. Rico quer pisotear, povo sempre a emburrar. Choro de criança, ele não vai comover. Eles querem nosso fim, neles não posso crer. Eles vão pagar pra ver a queda da burguesia. A Babilônia já caída e só já é a saída. Ué! Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Aí esse lasse, leão da tribo de Judá. Seu império levantou, a cidade a desabar. Sei lá que assim seja o afronto no Brasil. Empunharemos o fuzil, pois Mussolini já caiu. Abaixou o papa e tudo que ele nos fez. As crianças que o diga dele sempre foi freguês. Chegou a nossa vez, sete belas são os reis. Fogo Vaticano, fogo Bento XVI. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Brasil, Jamaica, a pobreza é a mesma. Falta saneamento e a comida na mesa. E eu tenho certeza, Brasil é a tristeza. Um por um que peleja, será o fim da malvadeza. Só Menelik, negros negar se resolver. Quando será que um desses aqui vai aparecer? E eu só quero ver com esse governo que tá aí. O dinheiro vai sumir e o crime vai subir. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Xandão, família Sete Velas. Original está em casa, sempre. Na Babilândia nunca pode vacilar. Se vaciar. Política e fome e um monte pra roubar. Governo genocida, sempre quer esquematizar. Aumento do salário, deputado só irritar. Rico quer pisotear, povo sempre a emburrar. Choro de criança, ele não vai comover. Eles querem nosso fim, neles não posso crer. Eles vão pagar pra ver a queda da burguesia. A Babilônia já caída e só já é a saída. Ué! Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Aí esse lasse, leão da tribo de Judá. Seu império levantou, a cidade a desabar. Sei lá que assim seja o afronto no Brasil. Empunharemos o fuzil, pois Mussolini já caiu. Abaixou o papa e tudo que ele nos fez. As crianças que o diga dele sempre foi freguês. Chegou a nossa vez, sete belas são os reis. Fogo Vaticano, fogo Bento XVI. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Esse é um novo reggae nacional. Família Sete Velas. Fire Band Babilônia.